pariu. É muito demais. Fala, Rogério. É muito bom. Muito bom. Oh. Chora, sanfona. Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos. Mais bonito e mais alegre quando nós. Fala, Calvi Moraes, como é que tá aí com o show particular do trio Parada Dura, amigo? É a Rádio Lasquete FM ao vivo com o trio Parada Dura. Você ouvinte da Rádio Lasquete FM, você não perde nada em estar aqui conosco. Rádio Lasquete FM, Parada Dura. Eu acho que nasci para ser você para ser minha. Deixa ele. Vai de novo. Você que não acreditou que o Parada Dura estaria na programação da Rádio Lasquete hoje, dia 20 de janeiro de 2010. Rádio Lasquete FM com o Parada Dura, com oferecimento do papel higiênico sobre a corda que atinge você bem no seu ânus. Escutem Parada Dura. Que a felicidade só existe amamos com sinceridade. Nosso amor não tem tempo ou idade. Ele é puro demais, é profundo. Ele vive em nós. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe, em outra vida nos encontraremos e outra vez amaremos. Aí, doutor, fala aí, ó. Valdir, até chacrete. Que até chacrete. Sinceridade. É o baixo da acordeão. É o baixo, da, é a principal. Ele é puro demais, é profundo. Ele vive em nós. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe, em outra vida nos encontre. Amaremos. Que palha dela, viu? Paga aí, Roberto.